uma mulher que veio de outra mulher. Sim, já magoei mulher e virei pai de uma mulher. Enfim, aos 27 acho que Deus existe sim. Como um fênix na cor de Hendrix, renasci aqui. Contas a prestar pra pagar me faz acreditar. Aqui ou em qualquer lugar terá quem cobrará. Mas ao meu redor vejo o mundo se levantar. Decido também sujeito a me crucificar. Na vida guerra que não vivo pra regar. Se o arrego não costar, vivi, venci, vou trocar. Brasil, cena triste que faz muita mãe chorar. Herança disso aqui ninguém escolhe carregar. Então quando eu daqui partir, não esqueçam das rosas. Rosas, rosas, um buquê todo vermelho de rosas. Rosas, rosas, o mínimo em memória são rosas. Rosas, rosas, pra que se lembrem dessa história só. Rosas, rosas, rosas. Ouço dizer que quando aperta só resta você. Ouvi dizer quando apertou fui o primeiro a correr. Até hoje no aperto ninguém vai atender. Faz sentido então, vivo pra ver tudo que eu vi dizer. Sem levar problema, reciclo problema. Transformo em poema, mas ainda sou um problema. Inconsequente, pra muita gente. De pé na minha frente tem muita gente que quer solução de vida e quer uma pra mim. Agora entenda porque não tenho lágrima e fraqueza. Como faço parecer que não existe amor? Pra que o mal olhado não o veja mais? Quando eu daqui partir, não esqueçam das rosas. Rosas, rosas, um buquê todo vermelho de rosas. Rosas, rosas, o mínimo em memória são rosas. Rosas, rosas, pra que se lembrem dessa história só. Rosas, rosas, rosas. Enquanto isso só tenho isso a dizer. Não conte mentiras de mim que não falo verdade sobre você. Cada um, fazer o quê? Não vão me ver chorar. Não deixo o rap morrer, não deixo o rap me matar. Na net tentam me tirar. Nas ruas tô invicto, original por sinal. O contrário de vários invicta. De hora em hora vem crítica. Dizem que mudei de time, ainda assim sou sublime. Sei que nasci Corinthians. Esperava mais, comenta alguém decepcionado. Coitado, se depender de mim vai morrer esperando mais. Sentado, desde o primeiro rap não mudei o que falei. Agora acham que algo mudou e querem que eu aponte ele pra alguém. Amando de quem? Males que vem para o bem. Como no vulgo, sem aval, sem seguro, nem em cima do muro. Eu, hein? A causa além de tirar foto e mostrar que fez. Passagem não tive, pois como Cristo, meu irmão salvou. Tirou seis no fechado, pra pagar os pecados do Senado. Ainda assim, acho que todo banco merece ser roubado. Tá ligado? O preço de ver ficar calado. Sabesse cortando a água e no bolso zero centavo. PM dizendo, vou te matar e pôr uma arma feia do lado. Claro que não mata, mas te deixa abalado. Igual me ver de Alexander Wang, te deixa pasmo. Tirando a fome que nunca teve, tá no ódio danado. Pobre diabo, pega a visão. Deus acaba de falar que se sua praia é Compton, me chame de Febendrick Lamar.